fiz, me enrolei. Que saudade do meu ex, onde eu tava com a cabeça quando eu fui me meter com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver. É faculdade, academia, hora certa pra dormir. Eu bebia todo dia, hoje eu mal posso sair. Ele regra tudo o que eu vou fazer. Terminei com o parceiro que virava o copo, vivia comigo do jeito que eu gosto. Ele que era homem de verdade. Ai, que saudade do meu ex. Desconfio, agora eu faço o que eu quero. Tô nem aí se tá com vergonha de mim. Se quer saber, hoje eu vou beber de novo. Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim. Desconfio, agora eu faço o que eu quero. Tô nem aí se tá com vergonha de mim. Se quer saber, hoje eu vou beber de novo. Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim. Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu ex. Ele quer.